São Paulo está desse jeito, rapaz. O caminho de volta é do interior. Você está ligado? Tô de rolê na quebrada, de Paraty filmada. São 23 horas, a noite tá iluminada. Acendo um cigarro, tô inspirado. Ando sozinho, não, Deus tá do lado. É sábado, a rua tá cheia, uma pá de gente. Delegacia 73, rebelião no pente. No São Luís, alguém sangrando na fila de espera. Enquanto é alguma encruzilhada, se acende vela. Na igreja os cantos faz vigília pra se salvar. Ansiedade à espera de Jesus quando voltar. Em frente um bar, tá lotado. Fim de carreira, vários tio embriagado. Talvez seja frustrado com a família. Ou tenha espancado até a sua própria filha. Que brilha naquela maldade com o próprio corpo. 15 anos de idade já fez aborto. O que não falta é louco e louca, tem de sobra. Periferia, legião, mãos à obra. Álcool e droga, tá ali, corre junto. A morte, a poça atrás de mais um assunto. É 2 minutos pra arrumar. Quem tá de luta aqui nem chega a respirar. Tem que pensar mais rápido e puxar o gatilho. Se não for ligeiro, parceiro, toma tiro. Tá no limite, tá, a flor da pele, tá. Quem é ferido com o mesmo ferro sempre fere. A arma de fogo impõe respeito. No submundo da metrópole é desse jeito. Não pense, não pisque, não dê um passo. Quem se habilita é um abraço. A paz é de chapada e fumada na seda. Tranquilidade enquanto a brasa tá acesa. A cortina de fumaça sob o holofote. Onde a aliada maior é a sorte. Em cada lote uma viela. Nas curvas da Nova Galvão uma favela. Que testemunha toda hora algum coitado. Igual aquele que no meio foi rasgado. Metralhado vários tiros de automática. Pros covardes é a forma que é mais prática. Eliminar e deixar pra trás uma mancha de sangue que não apaga nunca mais. Família destroçada pela maldade. Vai. Criança sem pai, vai ser o que mais tarde. A vida não é um conto de fada. Principalmente na calada, onde a gente vê, registra várias fitas. O que ser humano é capaz, você não acredita. Só quem é de lá. Zona Norte no ar. O que ser humano é capaz, você não acredita. Frase louca, hein? Eu vejo terra, eu vejo asfalto. Eu vejo guerra, morte e assalto. Sangue no chão, a esperança que agoniza. Reflete a vida que a novela satiriza. E fica ligeiro que na esquina tá embaçado. A era tá sinistra e o clima tá pesado. A zona norte é grande e extensa. Cada quebrada uma situação, uma sentença. Sem diferença, conheço os quatro cantos. Eu vi a violência se iguala por enquanto aqui. Chacina, estupro, tráfico. A noite é foda, irmão, só dá lunático. Vida de louco, de inferno e sufoco. Dinheiro vai bem, mas ainda, mano, é muito pouco. Se tem coragem, até uns doidos corre atrás. Se dois é bom trutão, três nunca é demais. Mais uma pá de prega espera acontecer. Agora a mina grávida, o que se vai fazer? Vender um barato na esquina ou vai roubar? O pivete logo vai nascer, quem vai bancar? Famílias vêm. Famílias vão fugindo da morte, fugindo da prisão. A vida do fundão é desequilibrada. Hebrão, Piguiri, Jeová, Serra Pelada. Só quem é de lá. Sabe o que acontece? Tem alguém na Zona Norte aí? Só quem é de lá. Sabe o que acontece? Ninguém confia em ninguém, é melhor assim. Eu nem na minha sombra e nem ela em mim. Hoje qualquer moleque tá andando armado. Puxa o cão sem pensar pra ser respeitado. Eu tô ligado, eu sei quem é quem. O super-homem de bobeta vai matar alguém. Sendo refém, espíritos malignos, mal intencionado, cínico, leviano, indigno. Fui obrigado a conviver com isso. Com uma quadrada e um velho crucifixo. É sempre bom andar ligeiro na calada. A vida não é um conto de fada.